972, encontro. Verde menor, recebeu 972. Condições visuais autorizada por ordem de serra, marcador de terra. Ok, vai voar em céu 972. Entendo. Controle Salvador, boa noite. Voo 1172, 210 para 1170, informação alfa. 1172, voo, identifique-se, chega da mar e desce e mantenha 0620, voo de TAP. TAP 060, voo 1162. No 962, sem restrições de velocidade e altitude, autorizado descida para 3.000 pés, ajustado no 012. Ajustado no 012, sem restrições de velocidade e altitude, descendo para 3.000 pés. No 962, autorizado para 4.000 pés, sem restrições de altitude e velocidade, ajuste no 012. Ele 12, 4.000, sem restrição, voo no 1.62. Voo 1868, se estiver na escuta da torre, chame o controle, 1935. Taxi, voo 1641, a bordo 084, 339, Campinas. Voo 9641, livre táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponto espera 10, 1895, 9641. De Aracaju. Ah, ok. O senhor ainda não efetuou o parqueamento? Negativo. Sim, sim. Estou apagado. Ok. Mantenha a posição aguardando o pessoal da ETA se deslocando aqui. Ok. Aguardando. O voo 9641, devido à restrição visual da torre, não conseguimos observar a posição do Oxané. O senhor tem condições de prosseguir o táxi? Negativo, vai aguardar o 9641. Ok, mantenha a posição e aguarde a aeronave partir no gate 5. Vai aguardar. O 9602 de controle. Instruções, autorizado descida para 1.706, registrado no 092. 1.700, 1.012, 1.972, está desvando o pequeno desvio à direita para evitar a bombada. Sim, já está desvio, já estamos voando na torre de terra. É. Oi, Salvador, boa noite, voo 9641. Voo 9641, boa, tá livre de decolagem down no zero. O vento 180 graus, 08 nós. Livre de decolagem 10, voo 9641. Oi, tô na escuta. Sim. Centro Recife, 12685. 2685. 2685, primária, secundária, 12545. Escutou? Oito meia oito, na escuta. Voo 9641 decolado aos 19, chame o controle, 1935. 1935, 9641, boa noite. Boa noite. Cara, por gentileza. Mantena 2409, voo 1172. Sim, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2109. 2109, voo 1172. 1172, descendo sem instruções para 2010, ajuste na 02, livre LS e reporta no curso. Como ele 12, 2000 pés, autorizado, já passará no curso, voo 1172. Controle voo 9641, boa noite, decolou, passa 2200. Voo 9641, por gentileza, vai com o código 5024. 5024. Do 641, contato radar saído da EL, autorizado proa de Leda, subindo para o 360. Proa de Leda, saído 360, 9641. Estabilizando para a aeródromo Mavista 972. só mandou boa noite, Gol 972. Gol 972, boa noite, em livre pouso, não no zero, o vento 170 graus, 079, ajuste no 012. Livre pouso na 10, Gol 972. 7-0 procedimento para o 1972? Afirmo, livre e leve, que o senhor está com o localizador 1972. Cortar a localizador, gol 1972. Rádio 641, chama Centro Recife, em 1251, secundária 133-25, bom voo. 251-3325, 9641. O gol 972 estabilizado. Estabilizado, gol 972, campo à vista. PNT, torre 2895, bom pouso. Boa. Solo Salvador 972. Bono 972, livre táxi, via Alfa e Juliette, portão é o 09. Alfa Juliette para o 09972. Salvador, gol 972, estabilizado no X-Ray da 10. Gol 972, ciente, livre pouso, não no 0, vento 1,70 graus, 079. Livre pouso na 1,0, gol 1,172. Bruno 172 no solo, 29, direita, 121 no Uno, solo. Bruno 1, boa. Zorgo 1172, Bruno. Voou 1172, boa noite, livre táxi, via Alfa e Juliette, portão é o 10. Alfa Juliette 10, boa 1172. Confirma a posição pro gol no 172? Posição é a 1-0. 2. O gol no 172, a sua posição é a 1-0. 1-0, obrigado. 3891, bom dia. Sendo identificação, chegada bom. Se desça e mantém o nível 050. Obrigado pelo. Presente, zona corregidor, mas reporta localizador, autorizado LR. Ativa, reporta localizador, autorizado LR. Muito boa noite, 2170, boa noite, terceira identificação, chegada Mário, desce e mantenha o 050. 050, pode baixar? Obrigado. Localizador, João Gomes, 03891. Localizador Zoca 10. 3891 ciente, torre Salvador 18.95. 295, obrigado. Leandro confuso. 3170, controle. Atrizado turno da presente. Rotando 3891, no ciente, livre pouso na 10, vento 1,60 graus, 059. Livre pouso 10, rotando 3891. 3891 no solo 02, direita 121, 1, solo. 121, obrigado. Solo é o TAN 3891. TAN 3891, livre táxi de Alfa e Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3891. Controle Salvador, muito bom dia, passageiro 2224. 2224, bom dia, será identificação para a chegada Mário Vena Pro de Itaco, descendo para o 50, quanto no ideal? Ótimo, no ideal, Itaco 50, muito obrigado. Afirma, descendo para 2000 pés, ajustado 1011, livre LS, assim, reporta no localizador. Livre LS para 2011, mas reportado no localizador. Salvador, clearance, good morning, American 230, we're at gate 11 IFR to Miami, clearance on request. American 230, cleared Miami, flight level 340, initial flight level 340, via Zulu 20. Departure from runway 10, last turn, Romo, departure, and Nenin, transition, departure 119, decimal 35, and the score code 5026. Understand, clear to Miami as filed for 340, upper Zulu 20, expect the Momo departure, Nenin transition. 119, decimal 35, and then squawk 5026, American 230. American 230, ready back, correct. Report for push and start. Next 230.